074, decola os 19, controle 19, decimal 8. 19-8, até amanhã, obrigado. Doutor, jogou 1-0-7-4. Gol 074, possível. Durante a corrida da decolagem, tivemos uma colisão com um pássaro. Provavelmente ele está aí sobre a pista, ok? Ah, tá ok. O seu código acionado, verifique, ele está correlacionado com outra aeronave aqui. Verifique seu código acionado aqui. 5-5-5? É que a ficha já saiu do sistema aqui agora. É, acione 5-5-1, eu tô ciente, foi na corrida, antes de rodar, né? Antes de rodar, isso. Ok, então chame o controle agora, 19-8, vou verificar aqui a pista. Tá legal, até amanhã. Até amanhã. O Salvador, o Rio 964-2 no pátio número 3, está pronto para pushback e acionamento. Aqui o Rio está autorizado, pushback e acionamento, chama para o táxi, plano para 4. Já copiou, senhor, ok? Ah, ok, confirmado, então. Só confirma o seu transponder 553 e chama para o push acionar. Chama para o táxi, está livre o push acionar. Afirmativo, está livre, puxa acionar, chamaremos táxi, o transponder é o 5513, confirmando. Afirmativo. Sou Alfa Zulu Delta, confirmo o término do reboque para o pátio 3. Ok, Zulu Delta, ciente. Salvador, o Rio 9642 está acionado com 3 horas mais 30 minutos. 5 a bordo, alternando o Galeão, está comportado. Que livre táxi até o ponto de espera da 1-0, chamando para a decolagem. Sete livre táxi em frente até o ponto de espera da 1-0, chamando para a decolagem 9642. O 9642, pronto. 9642, autorizado a alinhar e manter. Gente, alinhe e mantém o Rio 9642. Livre a decolagem, o vento 1,60 graus, 8 nós. Durante a corrida, observem se avistar algum resto mortal de ave, que a aeronave decolou anteriormente há cerca de 10 minutos, possivelmente colidiu com uma ave ainda enquanto corria na pista, mas eu pedi as viaturas da infraero para verificarem e nada encontraram, ok? Ok, estamos alinhando e iniciando o Rio 9642, ficará atento. Bate o vento 1,60 graus, 8 nós, livre a decolar. Salvador, tá 3-1, tá pronto? 3-1, 7-1, autorização, Aracaju, de acordo com o repetitivo. Que para Aracaju, guarde cópia, ajuste 1-0, 1-5. Guardo, 3-1, tá pronto. Avistou algum resto mortal, não? Ok, sou negativo aqui, não avistamos nada, não. Ok, então decolou os 3-1, chama a 19 decimal 8, controle. 19-8, bom dia, é uma boa noite. Que 3-1, 7-8, confirmando o destino lá, senhor. Qual o nível? Copio. Não, o nível é 330, Marcelo. Que é o ar de quadrão. De 360 Guarulhos, não me escuta na 908. Autorizado o Maceió no 330 na Polisque 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5516, controle 19, decimal 81. Aracaju, Maceió, 330, decola curva esquerda na Puca, Aracaju, 5 domínios, 19, 8, por gentileza, confirmando, toda a extensão da decolagem? Quase toda, é menos 90 metros da cabeceira concretada só. Ok, 90 metros, obrigado. Total 9908, para copiar. Autorizado Guarulhos 360, nível na Peruísque 58. Decola curva direita, saída agora e transição Gonza. Aciona 5015 e o controle 19, decimal 8. Aprovado então 360 para Guarulhos. Sobrecida agora com transição Gonza pela USC, pela uniforme USC 58. 5015, código transponto 198. Estimativo, chame para o estacionário. Camará. Radião 02, prossiga. Está livre de decolar aí já direto com a proa do Barradão, o vento 1,60 graus, 8 nós, confirmo só o piloto e comando. Ok, está livre de decolar, vento 1,60 graus, 8 nós. Autorizado, chefe do táxi. Autorizado. Sou Salvador, Guardião 02, fora do palco. Quem se é? Chame pelo do Barradão, chame o controle 198, informando também da missão e na escuta para o regresso. Na escuta para o regresso, Amaral Controle, Guardião 02, grato. Controle de Salvador, bom dia, o Guardião 02, helicóptero do Graer. Controle de Salvador, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02, boa noite. Torre ainda o Guardião 02, o controle está operando em 1935? Não, 198, ok, 198. Ah, grato.